mesmo, aquele em que você desacreditou. E o tempo passou, eu sou o mesmo. Recomecei, me renovei, mas não mudei ainda. O tempo passou, eu sou o mesmo, aquele em que você desacreditou. E o tempo passou, eu sou o mesmo. Recomecei, me renovei, mas não mudei ainda. Eu juro que falei que você tava comigo. Eu juro que pensei até te ver com inimigo. Porra, como é que eu explico isso? Porra, falei com tanto capricho. Deixa, deixa, nem vai deixar saudade. Melhor eliminar mensagem subliminar com ar de maldade, talvez, tá? Mas em cada letra eu vou sublinhar a verdade. Acho que deu uma de malandro e vacilou. Cadê o caráter? Porra, cadê o valor? Passou por cima de todo mundo, isso não é vencedor. Cadê a humildade? Porra, cadê o pudor? Acho que deu uma de malandro e vacilou. Cadê o caráter? Porra, cadê o valor? Passou por cima de todo mundo, isso não é vencedor. Cadê a humildade? Porra, cadê o pudor? Dependendo do momento da sua situação, ninguém se importa. Hoje sou bem-vindo, amanhã talvez ela me feche a porta. Pessoas que nem reconheço mais, mas conheci é uma cota. Hoje esqueço de quem me virou a cara virando as costas. Foi pro arena, olho pra trás, não tendo mais volta. Me virei de recomeço, leve, leve, então me solta. Levo o sol que me fortalece, me apresse, cura a revolta. Vou na pena novamente, de pé pra cima da volta. O tempo passou, eu sou o mesmo, aquele em que você desacreditou. E o tempo passou, eu sou o mesmo. Recomecei, me renovei, mas não mudei ainda. O tempo passou, eu sou o mesmo, aquele em que você desacreditou. E o tempo passou, eu sou o mesmo. Recomecei, me renovei, mas não mudei ainda. Acho que deu uma de malandro e vacilou. Cadê o caráter? Porra, cadê o valor? Passou por cima de todo mundo, isso não é vencedor. Cadê a humildade? Porra, cadê o pudor? Acho que deu uma de malandro e vacilou. Cadê o caráter? Porra, cadê o valor?